Brasil, conferindo notícias do mundo e do Brasil. E depois, meu jogo favorito, eu quero jogar. Só que o computador demora pra iniciar. É muita frustração quando o computador demora pra iniciar. Eu perco a razão. É muita frustração quando o computador demora pra iniciar. Eu perco a razão. Esse é o século 21, onde tudo é digital. Preciso do computador para ler um livro, ouvir uma música, ver um filme legal. Só que o computador demora para iniciar e eu passo mal. É muita frustração quando o computador demora para iniciar, perco a razão. É muita frustração quando o computador demora para iniciar, perco a razão. A vida é uma correria e não temos tempo a perder. Computador que demora para iniciar só nos faz sofrer. A vida é uma correria e não temos tempo a perder. Computador que demora para iniciar só quer me fuder. É muita frustração quando o computador demora para iniciar, é com a razão. É muita frustração quando o computador demora para iniciar, é com a razão. Muita frustração quando o computador demora para iniciar, perco a razão. É muita frustração quando o computador demora para iniciar, perco a razão.